pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? Na vida louca é o que é, vários chavão de migué. É no rolê pela quebrada, só vai pra pedra quem quer. Cabeça fria, né tio, vários vapores a mil. Moleque novo na pedra que na neblina sumiu. Só pros bico louco, estralos, abridor de lata. Vou na paz pelo amor, na tristeza ou na dor. Na correria do dinheiro é nós no pente negou. Vem cola no bolo com nós, tira meia hora no cross. Não sobe e desce da favela sem pé de break, que é nós. Perifa no dia a dia, junção formada. Família pros loucos que curte rap 2.A, tá nativa. Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É inevitável olhar e observar os moleque da quebrada. O cachimbo ferve no vento da madrugada. Corpos baleados, pais desesperados. Colocou a vida em risco já na adolescência. O crime sem dó, da vida honesta que tinha, agora sustentos B.O. Na paranoia do cachimbo, muito negro se arrasta contra os moleque de conduta tão deitado com crack. Sem ter vontade de viver, morfando só naquela. Quantos parceiros do gueto estão atrás de uma cela? Tem que ser tipo A pra poder tentar escapar. Mas é o fim de carreira que gera vários fatores. Mais um caixão com flores. Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? E assim muitos seguem o caminho inverso, da certidão de nascimento ao óbito do médico. E quantos camaradas que se foram, eu me lembro. Cheiraram o que puderam, mas se afundaram no veneno. De vidas de pó, de pedra, só dando nó. Na dependência das drogas, várias ação é feita de dominó. O kamikaze da quebrada sempre deixa falha. Várias fitas é cobrada. Quantos se acabaram na lata, ligando gás na pedreira pra substância que mata. Quantos pais de família tão na loucura? É o passaporte pro inferno e a sua vida muda. Não entra, não fuja. Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? Fogo na pedreira, vários loucos no cachimbo, irmão. O desespero pra dinheiro é louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não? É louco, né não?